também importa enaltecer o trabalho até o ensino básico, do nono ano, dos exames nacionais de português e matemática. Houve também uma subida significativa em três das escolas, portanto aqui na EB23, Cordinha e Ponte das Três Entradas. Em Lagares houve um decréscimo, mas a Liliana pode perguntar, está satisfeito? Não. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós queremos e trabalhamos diariamente para a melhoria dos resultados, para que esses resultados sejam cada vez melhores. Poderá falar-se de alguma desmotivação, por exemplo, no caso de Lagares, o facto de serem escolas com menos alunos, o que é que poderá estar na base destes resultados não tão favoráveis? Não, outrora, deixe-me recordar que outrora, há dois anos, a escola de Lagares foi das escolas onde teve melhores resultados dos exames nacionais. São anos, portanto, não há uma explicação muito, muito objetiva para estas situações, em que este ano houve, de facto, um decréscimo, mas outros anos melhorou. As turmas são reduzidas, há um ambiente muito calmo, muito sereno, há um trabalho muito, muito efetivo e positivo de toda a comunidade, de todos os docentes. São momentos, houve este ano, em que houve essa ligeira diminuição.